Olá, boa noite. Noturna, 23, 1 da manhã, pontinha da antena 97.8 MHz Rádio Difusão, a emissão online www.radarlisboa.fm. Toca do Lobo, a nova Viriato 25. Viriato 25, a nova Toca do Lobo, Radar, de segunda a sexta, 23, 1 da manhã, Spanish Metal, abre assim, e depois continua como nós queremos com You Want History e Can't Say What I Mean, é o novo Off With The Head, assinado Kaiser Chiefs. 25, com as atividades habituais nos seus horários próprios. São, entretanto, as iniciais e as boas-vindas para a edição que liga às noites de quinta à sexta-feira. Spanish Metal, You Want History, este Can't Say What I Mean. Kaiser Chiefs no novo Off With The Heads. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. O Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão volta, como é habitual, cerca das 23h30 na hora dupla. Viriato 25 por aqui, na Radar. às soltas de Viriato 25, os Caribou. Imagine. Damon Albarn e Ray Davies. Waterloo Sunsets. Must you keep rolling, blowing into the night? People so busy, makes me feel dizzy, to see light shine so bright. But I don't need no friends, as long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. Sha-la-la, chilly, chilly is evening time. Waterloo sunset fine. Waterloo sunset Julie, Waterloo Station, every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander, I stay at home at night. But I don't as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Waterloo sunset fine. Waterloo sunset fine. Soltas fazem-se ao Viriato 25, aproveitando a ocasião de estarmos com este álbum This Is Where I Belong, The Songs of Ray Davies and the Kings, para aproveitarmos a recuperação de Waterloo Sunset com Ray Davies e Damon Albarn. E também está difícil George Rouse, a well respected man, comes back home at 5:30. It's the same train every time, and this world is built on punctuality that never fails. Cause he's oh so good, and he's oh so fine, and he's oh so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. With counselors, or discussing foreign trade. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Feriado 25, a nova Toca do Lobo na Radar, segunda a sexta, 23, uma da manhã. É a noite que passa de quinta para sexta-feira. Daqui a pouco há Tirolinhas, com Ana Cristina Ferrão. Ficaram dois temas do histórico acervo de Ray Davies e dos Kinks, com a Well Respected Man, por Josh Rouse, e Waterloo Sunset, pelo próprio Ray e Damon Albarn. Rápida instrução dos New Cuts, é a tarefa que não para por aqui. Chamam-se Saura Sama, ou Saura Sama, se quiserem. S-A-U-R-A-S-A-M-A. Fajar bertaut menerpa, ku dekap erat mata hatiku, bergetar rasa rindu semenjak. Bang rasa kemana kemelut kata hati menjema rasa sudah hanya thank you. feriado 25, mais uma rápida inscrição dos New Cuts, neste caso Sora Sama. Olá, viva! Sou o Jimba e vou estar com a Inês Menezes no Fala Com Ela, aquele programa que tem o genérico do Dani Silva. Fala com ela! Fala com ela! Fala com ela! ouçam que vai valer a pena. É o regresso de Inês Menezes com Fala Com Ela aos fins de semana da Antena Radar. O convidado desta semana é aquele Jimba. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Olímpia e eu estamos juntos há mais de um quarto de século. A máquina de escrever foi comigo para todo lado. Vivemos em Manhattan, em Brooklyn. Viajámos juntos para a Califórnia e para o Maine, para o Minnesota e para Massachusetts, para o Vermont e para a França. Durante este período de tempo, escrevi com centenas de lápis e canetas. Tive até vários carros, vários frigoríficos, ocupei vários apartamentos e residências. Gastei dezenas de pares de sapatos, larguei montes de camisolas e casacos, perdi ou abandonei relógios, despertadores e chapéus de chuva. Tudo se estraga, tudo se gasta, tudo acaba por deixar de servir. Mas a Olímpia continua comigo. De todos os objetos que tinha há 26 anos, é o único que ainda possuo. Mais alguns meses e a Olímpia terá estado comigo exatamente metade da minha vida. A História da Minha Máquina de Escrever é um livro de Paul Auster com ilustrações de Sam Messer, tradução para português de José Vieira de Lima, primeira edição portuguesa, julho de 2006, Asa Editores. Beginning.

4-inch pair of high-heeled shoes. Everybody get on down. Stop, stop, stop, shake show. Everybody get on down. Stop, stop, stop, shake show. Everybody get on down. Stop, stop, stop, shake show. Everybody get on down. Stop, stop, stop, shake show. Miss Francine will now do the shake until your heart begins to break. Everybody get on down. All our girls will dance to you for another hour or two. After that, it's up to you. I'd stop. Of her pale blue eyes. For another night or two, the women of all fine with you will entertain at this venue. I'd stop. Everybody get on down. Stop, stop, stop, shake. Show. Everybody get on down. Come on, stop, shake stop, it, Marco. Máxima em Lisboa, 25 de outubro, garantida noite grande. Pelo menos pela amostra destes Rob Kay and Uncle Butcher que rodaram por aqui nas soltas de Viriato 25. A emissão noite dentro de quinta para sexta até à uma da manhã. Keep this frequency clear! De blues esta semana, se calhar até a próxima semana, não, vamos dar uma de descanso esta semana, dizíamos sim, sei que esteve, é a primeira vez que a Colher de Blues utiliza material em cima do próprio ano, a maior parte das vezes são recuperações de grandes bluesmen e da história grande que o blues tem, desta vez é sim, sei que esteve, started out with nothing and still got most of it left. this life has knocked me down to my knees. And I think it's time I get a little bit of that promised land. And if you just put your arms around me, I believe I can make you a happy man. Oh, happy man. So much, just to your sweet touch, and for a little, little while, I'll be happy and such. Well, sure, I'll be happy and such. Well, I think it's my. Happy Man e ainda Prospect Line. Sometimes people ask me what it's like riding the trains, and it's kind of boring a lot of times. Most of the time, just be like waiting and such. That one is about now. There's some other things. Oh, waiting for the train. They're just the same. Oh, waiting for a train down at the end of Prospect Lane. Just the same. train. Whoa, waiting for the train. Down at the end of Prospect Lane. Clear sound is produced by striking the drum head with a forefinger. Colher de blues para trás com o Sissek Steve. Minutos que nos ligam à meia-noite e ao som de Uptown. Primal Scream. Radar. Noite dentro. Radar 97.8. Radar é meia-noite. A lei manda que se rendam. E ela é irresistível. Dia 9 de novembro, ao vivo no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, Joanes Police Woman, o regresso da mulher polícia. Joanes Police Woman, 9 de novembro, no Centro Cultural Olga Cadaval. Deixem-se prender por quem sabe. Apoio Radar. Olá, boa noite. É exatamente a Radar que sintoniza, ou em 97.8 MHz de radiodifusão, ou então sem sintonia nenhuma, apenas no online www.radarlisboa.fm. Grande parte da informação, se não toda, sobre a Radar está em blogradar.blogspot.com. Por aqui damos as boas-vindas à segunda hora de Viriato 25, é a nova Toca do Lobo. Emissões de segunda a sexta que também dão direito a terça a sábado, entre as 23 e a 1 da manhã. Viriato 25 é Radar Noite Dentro, a emissão até à 1 da manhã. E não é que de repente nos parece termos voltado, tal qual máquina do tempo, ao outro tempo de um glorioso crowd rock. Estamos a lembrar-nos, por exemplo, de manobras musicais como Cloud Schultz, Tangerine Dream, and so on. O projeto chama-se Son of Rose, inaugurou a nossa segunda hora de hoje na Radar até à 1 da manhã. Há rubricas a cumprir, Boomerang cerca da meia hora e depois já na parte final, na ponta da língua. Son of Rose, Siobhan Donaghy, Ghosts. Inaugurais de mais uma segunda hora de Viriato 25, acompanhar-vos até à 1 da manhã. Radar, radar, radar. Radar, radar, radar. Cusson do Lola, radar, radar, radar. Janela da Costa na área. Radar, radar, radar. Reggae. Reggae. Radar. Na mesma altura em que esta semana inserimos este gracioso ID de Janelo dos Cusson do Lola, apareceu também a notícia de uma nova turnê com Cusson do Lola, rua fora, estrada fora, com o novo Mayombe. 97.8. Mais tarde há Boomerang por aqui. Peixe avião. Entre soltas, Viriato 25, segunda hora, e antes de chegarmos à altura de Boomerang, a rubrica fixa, à meia-noite e meia, entre soltas, dizíamos dois títulos para 40.02, os Peixe Avião, e dois títulos, Camaleão e Nortada, Peixe Avião. Era já uma das figuras incontornáveis do jazz quando, em 1956, surpreendeu tudo e todos ao assumir a posição de vocalista. Chet Baker Sings, é o primeiro álbum com a voz gentil do músico e fica para a história como um dos mais importantes documentos do género. Na Radar, oportunidade para escutar Chet Baker e também para conhecer a vida atribulada de um dos maiores nomes do jazz. Chet Baker Sings, de 1956, é o álbum de família desta semana. Tiago Castro traz-nos o álbum de família, Chet Baker Sings. A próxima passagem acontece domingo, bem cedinho, ao meio-dia. Há Boomerang daqui a pouco. Loudon Wainwright recuperou com um produtor de eleição, Elliot Smith. Once was a man, aliás, Joe Elliott, disparado. Alguns dos seus clássicos de há 20 e tal, 30 anos. Chama-se por isso mesmo o álbum Recovery. The Man Who Couldn't Cry. Napalmed babies are the movie love story. For instance, could not produce tears. As a child he had cried, as all children will. But at some point his tear ducts ran dry. He grew to be a man. The feces hit the fan. Things got bad, but he couldn't cry. His dog was run over. His wife up and left him. After that he got sacked from his job. He lost his arm in the war. Laughed at by a whore. Yeah, but still not a sniffle of sob. His novel was refused. Oh, his movie was panned. Big Broadway show was a flop. He was sent off to jail. Yeah, you guessed it, no bail. But still not a dribble or a drop. In jail he was beaten, bullied and buggered. Plates, water and bread. Dolly was fed, and not once did a tear stain his face. Doctors were called in, scientists too. Theologians were last, and practically least. Sure enough, this was sure no cream puff, but in fact an insensitive beast. Removed from jail, placed in a place for the insensitive and the insane. He played lots of chess, made lots of friends. Charlie went up to heaven, located his dog. Not only that, he rejoined his arm. Down below all the critics, they took it all back. Cancer robbed the whore of her charm. His ex-wife died of stretch marks. His ex-employer went broke. The theologians were finally found. Loudon Wayne Ryder III, Tachoqueiro III, nesta edição Yap Rock, chama-se Recovery Woman. 13 velhos temas do seu songbook, recuperados pelo próprio Loudon e num esforço notável do produtor que há pouco nomeámos erradamente, é Joe Andre. Loudon Went Right Recovery, Man Who Couldn't Cry, School Days. In Delaware, when I was younger, I would live the life obscene. In the spring, I had great hunger. I was Brando, I was Dean, blaspheming, booted, blue-jeaned baby boy. Oh, how I made them turn their heads. Townie brownie girls, they jumped for joy and begged me bless them in their beds. In Delaware, I would row upon the lake. In the spring, I had great hunger. I was Keats, I was Blake. My pimple pencil pain I'd bring to frogs who sat in trance. Thought St. Andrew had sufficed, but in the spring I had great hunger. I was Buddha, I was Christ. You wicked wise men, where's your wonder?

back in town. First day, my first day back in town. The clouds up above, they were humming our song. Humming, humming our song. My biggest fear is if I let you go, you'll come and get me in my sleep. My biggest fear is if I let you go, come and get me in my sleep. Come and get me. I set my course, sail away from shore, steady, steady as she goes. I crash in the night, two worlds collide. When two worlds collide, no one survives, no one survives. And the riddest of riddles, bluest of blues, the saddest of songs. If I let you go, you'll come and get me in my sleep. My biggest fear is if I let you go, you'll come and get me in my sleep. Se lembrarão da capa original, muito colorida, uma borboleta branca com pintinha preta numa das asas e pousada numa flor de várias flores. O álbum Good de 1993, em recuperação no Boomerang 2, era a metamorfose de Mark Sandman, Morphin. Remember everything you said. Every time I hear your name, mas também a da manhã de Boomerang. Na altura também fechamos as atividades da semana. Data de 1993, num esforço editorial notável da Rico Disc, a banda nova na altura de Mark Sandman, os Morphine. Títulos Good, The Saddest Song, Claire, Have a Lucky Day e... para finalizar, You Speak My Language. Continuamos amanhã. O álbum é enorme. Ainda na ponta da língua, até ao final da edição dos Deveriado 25, a nova Toca do Lobo na Radar. Trying to save, but you speak my language. But you. rapaz do calendário. Com músculos. E os glúteos. E os olhos. Não contam. Parece que se despe enquanto fala da semana. Uau. Quem é ele? O rapaz do calendário é André Morraças, o nosso homem a dias. Sábado às 8 da noite, domingo às 3 da tarde, na Radar. É a pontinha final de Viriato 25, Nova Toca do Lobo, pontinha também na antena Radar 97.8. Na ponta da língua, esta semana, o companheiro, o áudio para a antologia Norden de literatura inglesa. Bride, she is winsome and bonny. Her hair, it is snooded, sae sleek, and faithful and kind as her Johnny, yet fast for the tears on her cheek. New pearlins are cause of her sorrow, new pearlins and plenishing too. The bride that is a' to borrow has e'en right mickle ado. Wooed and married and a', wooed and married and a', isna she very weel off to be wooed and married at all? Her mither then hastily spak, the lassie is glaikit wi' pride, in my pouch I had never a plaque on the day when I was a bride. E'en tak to your wheel and be clever, and draw out your thread in the sun. The gear that has gifted it never will last like the gear that has won. Wooed and married and a', wi' havings and tucher sae sma', I think you are very weel off to be wooed and married at all. Toot toot, quo' a grey-headed feather. She's less o' a bride than a bairn. She's ta'en like a coot through the heather, with sense and discretion to learn. Half husband a trow and half daddy, as humour and constantly leans, the chiel maun be patient and steady, that yokes wi' a mate in her teens. Her kerchief sae douce and sae neat, o' her locks that the winds used to blaw, I'm baith like to laugh and to greet when I think of her married at all. Then out spake the wily bridegroom, weel wailed were his wordies I ween, I'm rich though my coffer be tomb, wi' the blinks o' your bonny blue een. I'm proud o' thee by my side, though thy ruffles or ribbons be few, then if Kate o' the Croft were my bride, wi' purfles and pearlins enow. Dear and dearest of Onnie, your wooed and bookit and a', and do you think scorn o' your Johnny, and grieved to be married at all? She turned and she blushed and she smiled, and she lookit sae bashfully down. The pride o' her heart was beguiled, and she played with the sleeves o' her gown. She twirled the tag o' her lace, and she nippit her bodice sae blue, sign blinket sae sweet in his face, and off like a mowkin she flew. Wooed and married and a', wi' Johnny to ruse her and a', she thinks hersel very weel off to be wooed and married at a'. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach. When feeling Voz de Viriato, 25 na dupla, mais uma passagem quinta para sexta, Viriato 25 na radar, na ponta da língua com o companheiro Áudio para a antologia Norton de literatura inglesa. Nada mal para seguir às vezes algumas letras, não outras. O Adeus dos Perfect Symmetry. O título do tema é o novo Ken. Bye. Scrolling through the paragraphs, clicking through the photographs. I wish I could make sense of what we do. Burning down the capitals. Why is this the animal? Lisboa, Oeiras, Radar 97.8. Radar é uma hora.